Tio, o Senhor Deus promove maravilhas em sua vida. Ele lhe dá saúde, lhe dá paz e lhe permite comemorar mais esse ano de existência. O Pai é a sua fortaleza. Ele protege o seu coração das angústias e tentações. Ilumina sua alma e purifica o seu ser. Parabéns, tio. Que Deus continue enviando bênçãos para o seu viver, pois você é fiel aos seus ensinamentos e sensível ao seu poder. É maravilhoso ter Deus no coração e levar a sua palavra aos quatro cantos, sentindo a sua grande força. E você faz tudo isso, tio. Feliz aniversário. Tenho certeza que Deus estará sempre acompanhando os seus passos por qualquer caminho que eles possam percorrer. Muita luz na sua alma e muita fé no seu coração. Seja grandemente feliz e continue seguindo as leis do Pai Todo-Poderoso. Felicidades, meu tio. Parabéns.